Apresentando 98, completo final 512, M8 do final 95. Avistado, pouso autorizado, sistema 0, vento 180 graus, 099. Pouso autorizado na TR-392. Bom dia, autorizado via chegada para Mediana, nível de voo 060. 7 dias, chegada para Mediana, céu 060, 3378. Contra o Salvador, passagem, chanel 35 metros, 180 descido. Chanel 35 metros, boa tarde, autorizado direto TAPE, vista para o nível 050. 050, estado, chanel 635 metros. Cancelado as restrições do Sena 6356, número 1 na aproximação. Sim, está mantendo 340 nós na esquerda do Sena 6356. Salvador, bom dia, Gol 956, aproximado com a série da 0, pronto. Dia Gol 956, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Autorizado a alinhar e manter, não no 0, Gol 956. Entre 198, solo 54, livre à direita, taxa e foto prato, chama e controle solo. 121, décimo 9. Gol 1556 ao alinhar, decolagem autorizada, pista no 0, vento 180 graus, 109. Decolagem 10, Gol 1556. No 556, decolador 56, Xavier agora controle de Santander 1, 10, 10, 8. 08, bom dia. Yes. Boa, 156, decolando a sua escuta. Boa, 556, bom dia, contato radar, chega para o nível de voo 360, após o 2000, país autorizado, direto Leda. 2000, Leda, 1950. Chamando a 356, autorizado Zona, lista para 2 de meu país, ajuste chama 020, autorizado Miami, check 6, reparte estabilizado. Zona 1020, reportará estabilizado, Oxalé 61-6356. Zona 790, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, ventula 80 graus, zona 09. Autorizado a alinhar e decolar pistão 0, 1790. Goiânia 556, suba na terra no nível de voo 320. 320, 956. Zona 790, decolada 01, chame o controle de fazedor 130-28. 01, confirme. 1208. 1208. Obrigado. 3745, autorizado ali, em manter pistola 0. Ali, manter pistola 0, tá, 3745. Zona 790, contato radar, subatório unida de voo 370, autorizado por aqui em Lessa. 370, Lessa. 3378, cancelado as restrições de altitude, vista para 3.000 pés, ajuste chama 020. 3.000 pés, conveniente, cancelado a restrição de altitude, pode manter 2.500 mais? Autorizado, então 3378. Obrigado. O Cabral ligou 790, está fazendo a PUCA. Zona Goma 790, a saída PUCA. Bom dia. Controle Salvador 3745, contato radar, subatório nível de voo 360, após o mesmo país utilizado por atleta. 2.000 pés, autorizado Leila, nível de voo 360, 3745, aguardando Montiba. Então, a coordenação, então 3745. Aguardando. Goma 790, chame contra o CIF, 1.26.85, ao término 1.25.45. 2.85.45, contrato. Olá. Fala. Fala, Flávia, Gerson, chame a minha filha. Boa tarde. 3378, deixa para 2.000 pés, autorizado sinal LS-X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, chama estabilizado LS-X-Ray 378. Salvador, boa tarde, 3436, informação Papá. Sandra 436, boa tarde, autorizado por aqui, Papo, deixa para o nível 050. 050, direto, Papo 3436. Autorizado por Sistema 0, estacionário 6356. Estabilizou 3378. Então, 3378, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. 4A, 48, 95, 3378. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Ajustado, pouso autorizado, sistema 0, vento 150 graus, 109. Repouso 3378. 378. Sou Solo, Azul 2, vira direita, chamando 21, desce uma marcha. Direita, com 19, obrigado. Com 3436, cancelado a descrição de altitude do separador de meu país, ajuste na 020, autorizado sinal ida 76, parte autorizada. Empresa 76, 020, autorizarei o rei, repassaremos. Ótimo, a dona direto? Autorizado, dona, com 3436. Direto, dona, 26, repassarei o autorizado, 3436. Fechando 6213, autorizado alinhado, decolagem chama 0, vento 170 graus, 099. Eu Amador 6293, 2 Fernando Cruza 2400, só pode ser. Falando, é 2-1-3, boa parte do contato rabático, já para o nível de voo 360, autorizado direto ISO. 360, leva, né? 2-1-3, tá? Ponto de espera, não dá. Ponto 1-2-5-0, autorizado a linha de colapso 1-0, vento 1-9-0 graus 1-0. Livre decolagem da 1-0, voo 1-2-5-0. Zona 250, decolado ao 20, chame o controle Salvador 120 do Sol. Para regresso. Farmacia Água Ciência, autorizado direto ao reporte visual para campo. Direto da Serra da Passarela de João Campos, Serra do Céu. A 36 está posicionado pistola 0, 190 graus, 109. Fecha um repouso na pista 10, 3436. Controle. Gol 1250, Chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 265, vai 545, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Estacionar 62, 13, na escuta do controle. A gostar está comprando a rotatória visual para o campo. Estamos com a Terra Mental do Fiote, costume Torre, 118, decimal 95. Torre em 118, decimal 95, Terra Golpeação. Salvador, Papa Romeu, Serra Golfeira, você está comprando a rotatória visual com campo. Serra Golfeira, 3797, autorizado já voa na proa da Enremarcha, me curta o final 17. Cliente autorizado, final 17, é Passarena e Mal, Serra Golfeira. Eu acho que pouso autorizado, pista 97, vento 200 graus, 07 horas. Livre pouso no 7, Argo Costa. Salvador, muito boa, viu? 4463, ponto espera pronto. Viu 4463, autorizado, linha de colapso 00, vento 200 graus, 109. Gente, a linha e decola da 10, azul 463. Os nossos polos 35, autorizado, backtrack, fax, até a barra, deixando o livro na pista. Autorizado, backtrack, a barra, deixando o eu acho que a gente ia estacionar a frequência livre. 463, da colada 7, chama o controle, Salvador, 120, decimal 8. 208, boa, 4463. 4463, decolado na Coral, Uno Bravo, passa no Miguel. Azul 4463, contato radar, sua número 180, direto Coral. 180, direto Coral, 4463. Eu estou passando o céu e antes, eu estou falando com o Serra, tá? 1-0, pronto. Passando o céu, hotel Yankee, autorizado a linha de manter para o lugar. A linha manter, Serra, hotel Yankee. Hotel Yankee, autorizado a colar, visto 0, vento 200 graus, 090. Yankee, decolado 40, chama agora o controle Salvador, 120, 28. 208, uma batalha. Controle Salvador, batalha, só passando o céu, tá vendo? Só passando o céu, tá vendo? Contato radaço, 1100, direto curar. Direto Coral, Serra Tayaga, muito grato. Autorizado na presença, direto Coral, sir? Autorizado. Tá. Solamente a Citéria, a corte pronto para decolagem. aqui é o meu Alfa, flagem por conta de risco da EMAR, dentro da aeródromo 200 graus, 099, reporte fora do solo com Pro Whisky. Aqui é o meu Alfa Pro Whisky, vale, galera, diferente.